te vai rendo. Falo teu desejo, hoje tu vai ter o que quiser. Tô lá botando salto, exibindo teu batom vermelho. Se arruma já pensando em enquanto ela se olha no espelho. Como dizem dentro do seu segredo, imaginei teu corpo numa noite. Deixa eu alcançar teu limite de outro jeito de favor. Fazer como cê gosta. Tenho afinidade com teu corpo. Que nossa energia chama o outro. Se a vontade é mesmo, eu te devolvo a marca que tu deixou no meu pescoço. Quando você quis, eu também quero começar no lobby até suíte. Não tem como acabar 0-0. Baby, pode fazer teu palpite. Já sei da sentença, então por que o mistério? Por que o mistério? Vejo teu jogo sempre de olho aberto. Tua amiga falando que eu não presto. Se eu só te fiz gozar do jeito certo. Bate neurose, ciumenta, tá tudo bem. E ninguém consegue ocupar o espaço que cê tem. E quando eu peço mais, ela mantém. E te retribuo tudo que cê faz na mesma proporção que vem. Habilidosa, te jogando no chão, me esquece. Senti minha dona, mas no final já sabe que é sempre a mesma história. Ela vai mais depois voltar. Faz o que cê mais gosta, e finge que não se importa. Sente na pele, é meu maior prazer. Quebrar a tua marra e fazer orgulho arder. Pode me ligar, mas quando anoitecer, se detalhecer, que só eu consigo ver. Pode falar pra quem que cê confia o controle. Controle. Conheço teus segredos, né, de hoje. Tenho afinidade com teu corpo. Que nossa energia chama o outro. Se a vontade é mesmo, eu te devolvo a marca que tu deixou no meu pescoço. Quando você quis, eu também quero começar no lobby até suíte. Não tem como acabar 0-0. Baby, pode fazer teu palco.